traduz, Pai. Cada lágrima que sai dos meus olhos, traduz, Pai. Cada gemido da minha alma, traduz, Pai. Traduz, porque nem eu consigo expressar. Traduz, Pai, cada crente ajoelhado. Traduz, Pai, cada crente angustiado. Traduz, Pai, porque só Tu és o consolo na aflição. Já faz dias que não podes orar. Já faz dias que não consegues chorar. Tua dor só faz aumentar. Tá tão difícil de acreditar que tudo vai passar. Mas o Espírito inexprimíveis e te sustenta com amor. E é por isso que você não para e não desiste. E é por isso que você avança e insiste. E quando menos esperar, a novidade vai chegar. Te alegrar. Pode chorar, pode clamar, Deus está traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus está traduzindo. Ele conhece a tua dor e em todo tempo com você nunca falhou. Pode chorar, pode clamar. Podes orar, já faz dias que só consegue chorar. Tua dor só faz aumentar. Meu Deus, tá tão difícil acreditar que tudo vai passar. Mas o Espírito